Às vezes o meu problema parece muito grande e sinto o Senhor de mim distante. Meu barco é pequeno, em pleno alto mar. As ondas são tão grandes, estou a naufragar. E olho para trás e vejo o Salvador. Sinto-me seguro, alívio na minha dor. E eu então calado, ali bem do seu lado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Às vezes meu problema parece muito grande e sinto o Senhor de mim distante. Meu barco é pequeno, em pleno alto mar. As ondas são tão grandes, estou a naufragar. E olho para trás e vejo o Salvador. Sinto-me seguro, alívio na minha dor. E eu então calado, ali bem do seu lado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Vem a bonança, vai embora a tormenta. De paz e alegria minha alma sustenta. Acalma os ventos, acalma esse mar. Com ele no barco eu posso gritar. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto desejado. Chego ao porto. Chego ao porto desejado. Chego ao porto.